Salvador, óbito a cargo 6570, aproximando ponto perdão no zero, ponto na igreja ecológica. Cargo 6570, dois dados ali, irregular, pistão no zero, vento 1-0 graus, 7 nós. Livre, aliás, decolar, pistão no zero, óbito a cargo 6570. Full 9242, controle Salvador, acende a indicação, desse mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro no zero no 5 dias, chegada bom. Chegada bom, Abstra cargo 6570, decolar 205, controle 120, decimal 8. 208, pode ir. Oi, Salvador, bom dia, Abstra 6570, passa 1500. Abstra cargo 6570, controle Salvador, contato radar, submantém nível 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 6570. Liberal 150 para o 050, azul 4958. Suficiente, azul 4958. Confirme, por favor. Platão e corrigindo. Pesado, Papatão, Golião, Papaquil, reporte pronto para o táxi. Correio Salvador, bom dia, 9811, ponte perto da 10. 9811, a linha e decola, pistão 10, vento 110 graus, 8 nós. E decola na 10, 9811. Solo, afirmativo, autorizado decolagem, pistão 0, 110 graus, 8 nós. Iniciando, meu amigo, 989. Salvador, 2783, chama o centro, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 981 decolado aos 10, controle não 20 decimal 8. 208, braço. Asta cargo 6570, controle de Salvador. Chame agora Pedro Recife, frequência 12, 6 decimal 8, 5, alterno 125, decimal 4, 5, bom dia. 2085, 1545, bom dia. Controle Salvador, sim, 989 da Rio, cruza 1800, Momo. 989, controle Salvador, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível 390 via saída Momo. 390 via Momo, 989. Azul 4958, controle Salvador, desse mantenha 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5, autorizado a final do procedimento LS X-ray para pista no 0, reporte no curso do localizador. Contará no curso do localizador, desce para 2000, comigo, azul 4958. Torre Salvador, muito bom dia. 973 da Rio para ingresso, estamos prontos já. 5973, a linha de decola, pistão a zero, vento 120 graus, 8 nós. Gente, vive alinhar decolada 10 para o Rio 5973. Azul 4958, complete a aproximação, chame Torre Salvador. 119, corrijo, 118, decimal 95, bom pouso. 1895, bom dia, cara. Torre Salvador, bom dia. 4958, estabilizado, 10. Azul 4958, ajuste no 015, é ponte baixada travada. Montar a baixada travada, 4958. 9242. Confia para o controle. É o gol 9242, está 10 milhas de Pelô, já passando 3 mil. Gol 9242, autorizado devido via chegada bom, que é 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Complete, corrijo. Autorizado, final do ILS aqui para pista no 0, reporte localizador. Ok, reportará localizador 9242, autorizado para o procedimento de ILS X-Ray. Rio 5973, decolada 15, controle 120, decimal 8. 208, graças, bom dia. Rio 9811, chame centro Recife em 126, decimal 85, averno 125, decimal 45. 265, 2545, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, é o Rio 98, aliás, Rio 5973, decolado na subida Rampa. Rio 5973, contato radar, submarino nível 330, saída Pucaru. Saída Pucaru, ok. 190, 15. 10015, livre pouso, cabeceira 10, 4950. Tango? Juliette, Charles, Zulu, confirma. Babatango, Juliette, Charlie, Zulu. Autorizado acionamento, reporte táxi, Babatango, Juliette, Charlie, Zulu. Patino autorizado, ingresso, aeroporto alinhado, cabeceira no 7. Aguardam instruções para decolagem. J3597, posso confirmar o no 0? 3597, alinho, mantém peixe no 0. Mantém no 0, tá 3597. Azul 4958, no solo, azul 9, direita 121, decimal 9. 219, bom dia. Ruta 3597 autorizado, alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 120 graus, 10 nós. Ok, obrigado. Romeu de November Alpha, livre acionamento, reporte táxi. Afirmo, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 120 graus, 10 nós, tá 3-5-1-7. 1-7, decolagem autorizado, 1-0. 9-2, aciona a identificação desse nível 0-5-0, via chegada a mais. 0-5-0, via chegada a mais. Baixado e travado. Já está baixado e travado, visual com o campo. 7, continua a aproximação, guardando pista livre, gol 9-2-4-2. Aguardando. Red Jet, Charles Zulu, prossegue em táxi, aposta o ponto de espera da táxi foi papá. Teste de November Alpha, aposta o ponto de espera da táxi foi Oscar. Voo 9242, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 8 nós, altímetro no 0, no 5. Ok, autorizado pouso na 10, pro voo 9242. André 5107, decolado 221, no controle 120, decimal 8. 1208, André 5107. Parou. Quem? Controle Salvador, 3597, subida Arbor. Controle Salvador, dá 3517. 3517, contato radar. Mantenha nível conforme autorizado, sai da árvore. Árvore Elefa, 360, dá 3517. Controle Romeu, até Romeu Golf. Eu sigo até Romeu Golf. Vale Branco, Sobremono, Pico Açu. Para o próximo farol de Itapuã, para retorno em Rimar. Baixo no farol de Itapuã, até o meu gol. Passará no farol, até o meu gol. Salve, Pajulete, até o meu, livre acionamento, reporte tarde. Voo 9242, solo 23, direita 121, decimal 9. 219. Brasil 5973, chama o centro Recife, em 126.85. 126.85973, obrigado, bom trabalho também. Até a minha escuta, aguarde. A minha escuta, aguarda. Então, meu Gulf Torre, 1895. Série 2, Golf Grande. Barro meu, até o meu Golf. Hotel, meu Golf da presente, cruza o eixo da 1-0, evitando o eixo da 1-7, com tráfego da decolada mesma. Reporte na puta final para RMAR, Hotel, meu Golf. Autorizado, o cruzamento da 1-0, vai se afastar da 1-7, rebotará na final para RMAR, Hotel, meu Golf. Abatão Gulinho, vai partir do cruzamento da decolagem, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Controle o SAM 3597, pode voar, eleva? Autorizado direto, eleva, SAM 3597. Eleva, SAM 3597, graças. 1-0-9-2. Confira, Barbão, 1-0-9-2. O senhor está efetuando desvio de informações, confira. É, já estamos tomando a proa agora, do TAP. Entendi. Ingresso, aporte alinhado, cabeceira na 7, VR Charlie Zulu. Até Romeu, que chamou o Torre. Baixa um ponto de espera, o Juliette Hotel Romeu. Então, Leão, para partir do Equador 26, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Para nós 5, autorizado o sinal do ILS, que foi para a pista 1-0. Feita após o SAP, prossegue via Mari, está autorizado o ILS em da 1-0. Decolado. Patago Lima, Papaquilo, controle Salvador. Contato radar na decolagem, sobre a mantenha 280 via saída da El. 280 via da El, Quilo. Geral 9970, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera, geral. Salve Salvador, passaremos 2223 para o Futebol. 1-3-0 graus, 1-0 nós, altímetro 1015, reporte solo controlado, Hotel Meu Golf. Ok, já está na final, reportará no solo controlado, Hotel Meu Golf. Solo Salvador, passarei do 2223. Já deu meu Golf, solou os 3-1, frequência livre, boa. Livre, bom. O Índia November Alpha Lima, tem pistão 7. Afirmo, 35, Índia November Alpha, autorizado táxi via pista, porte aliado, cabeceira 35, Índia November Alpha. 35, 97, lançando a nível 170, chame agora o sistema de frequência. 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, bom dia. 160, 1288, bom dia, 35, 97. Controle, trecho área 208, via Checo, corredor Checo, vai à direita. Zulu, controle 208, bom dia. É 9970, escuta, doutor? Profira. Confie por gentileza aqui, apenas para cheque, a rota do senhor e a saída copiada? Copiado, é a saída Bom Monenim, a Zulu 20, é a... Sideral 997. Ok, gente, estamos conferindo que houve um probleminha aqui entre o sideral, entre o senhor, né, e um outro sideral que estava no pátio 3 também. Já estamos corrigindo aqui e já autorizou que o senhor alinhar e decolar, ok? Só um minutinho, por gentileza. Vai corredor axé. Zulu. Negativo, só um minutinho, por gentileza. Mantenha o ponto de espera que já tenha o navio na aproximação. Caso tenha que fazer alguma modificação no plano do senhor, não interfere com a aeronave que já está aproximando para pousar, ok? Só um minutinho, por gentileza. Gente. November Alpha autorizado, decolagem pista 35, vento no 20 graus, 10 nós. Ele vai falar de 35, ainda no November Alpha. Inicialmente solicita manter a proa 240. Gente, Juliette, Charles, o autorizado subida até a nível 065. Ok, 065 para 240, certo. Estabilizado, vou usar a 092, complete a aproximação, chame 12, 1918, decimal 95. 1895. 970, decolinho, decolagem imediato? Sim. Cuidado, aliás, decolar, bicho, no 0, 120 graus, 109, federal 9970. Ali, decolar, 90, federal 9970. O Juliette, eu tenho o meu autorizado ali, aí mantenha a pista no 7. Salvador, bom dia, eu vou no 092, tá passando sim para embaixo para lá. Vou no 092, você tem aproximação, guarda na pista livre, ajuste no 095, informa o tráfego, setor norte, afastando o campo, Charlie 150, em ascensão no meu pé, não interfere com a aproximação. Tá sim. Índia November Alpha decolou aos 33, mantenha a pros, controle 1208. É a Pro 208, Índia November Alpha. Controle aí, Salvador, bom dia. Papa Romeu, Índia November Alpha. Decolou da 35, mantendo a Pro. Índia November Alpha. Mantém as condições visuais, 1 mil pés e corredores. Quando possível, foi estimado para regresso. Gente, só corrigindo, o Índio November Alpha está solicitando para a direita, Feira de Santana. Autorizado, DCT Terra 9, Juliette Delta, reporta livrando CDR, quanto possível ser estimado para a vertical de Feira. Gente, autorizado, reporta livrando e vai reportar os estimados, Índio November Alpha. Seu protege 1000 pés até lá? 2500 pés. Eu mantenho, 2500 pés, reporta nivelado. Gente, November Alpha. Controle, Sideral 9970, bom dia. Como? Central 9970, controle de Salvador, contato radar na decolagem disponível 340 via saída Momo. Governo, alguma chance da gente voar direto com o Ju? Por isso, direto Momo, Central 9970. Direto Momo. Geral 9972, bom dia, mantenha o ponto de espera. Sabatão, clima para Patilo, chame centro Recife em 1233, decimal 25, alterna 1133, decimal 95. 3325, 3395, obrigado. Papá, Juliette, até o meu, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 1, 2, 0 graus, 8 nós. Passaria 2, 2, 2, 3, ali mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, 2, 2, 2, 3. Sou no 0, 9, 2, no solo, aos 3, meia, direita no 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 9. Passarelo 2223, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado decolagem, 2223. General 9972, após o início do ATR da passarela ali, mantém pistão no 0. Ali, mantém 1-0, após o ATR, General 9972. Hotel, corrigindo, Juliette, Hotel Romeu, decolado aos 37, corredor axé, curva à direita, controle 120, decimal 8. 208, grato, Rodel. Tá bom. Juliette, Hotel Romeu, o meu pai corredor axé, porta parada abaixo. Porta parada abaixo. Juliette, Hotel Romeu, qual a proa ideal para o destino? Agora para o destino, a nossa proa vai agora. Boa na proa do destino, está na nível 125, Juliette, Hotel Romeu. Autorizada para o destino? Autorizado. Autorizado. Muito obrigado. Tudo bem, meu. Passarei 2223, decolado aos 38, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, passaria do 2223, está cruzando 1300 pés para o 180, na Árvore Elefa. Passaria do 2223, contato radar, sobe uma linha de 180, sair da Árvore. Perfil da Árvore, 180, 2223. Fala meu, Teus GTA, bom dia, autorizado acionamento, reporte TAC. Oceano 9972, autorizado decolagem pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. Isso aí, Salvador, bom dia, gol 1649. Gol 1649, bom dia, alinha e mantenha pistão 10 após o início do voo da lateral. Alinha e mantenha 10, gol 1649. Será o 9970, chame centro Recife em 13, corrijo. 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Hotel Jetser, a taxa autorizada é Porsche Andrade Sui, Oscar. Federal 9972, decolado aos 41, controle 120, decimal 8. 1208, Federal 9972. Sideral 9972, na subida pouca, cruzando 1.800 pés. Sideral 9972, contato radar, suba ao nível 270, via saída pouca. Via saída pouca para 270, Sideral 9972. Dia 9 Emer Alfa. Voo no 649, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 8 nós. Livre decolagem, 10, no 649. Confirme. Projeto Serra, linha da cola presente? Ainda não, é... Gente, é. Quando for possível, ser chamado de pouso em Teixeira de Freitas. Chamado de pouso em Teixeira de Freitas, 1230. 1230, pouso, ciente. Voo no 649, decolado aos 44, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, no 649. Controle de Salvador, gol no 649. Gol no 649, controle de Salvador, contato radar. Submater o nível 360, via saída da EL. 360, via da EL, no 649. Decolado, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, decolou os 44, corretor Xé, controle 120, 8, boa viagem, até regresso. 208, até regresso, graças. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, mantém as condições visuais, prossegue no meu país até Manati, confirma. Afirmativo. Seu país direto Manati, quando possível, seu estimado de pouso e reporte de visão CPR. Afirmativo, está estimando pouso aos 1107 e vai chamar de banda CPR, Hotel Juliette Serra. Controle, Sideral 9972, cruzando 160, poderia coordenar com o centro para onde Maceió? Chame o centro Recife em 126-85, solicita diretamente a eles, bom voo 9972. 2685-9972, obrigado. Uno 649, chame centro Recife, 12, corrija, 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 3325, 3395, voo no 649. Azul 4981, a planificação desse mantém a 4.000 pés e a chegada bom, se ajuste 1-0 no 5. 7 Hotel Romeo. Ave pouso. Com 300, copiado, graças. Sequência ali para coordenação própria, bom voo até o regresso, Hotel Juliette. Sete Charles Zulu. Capitão com Juliette, Charles Zulu. Serviço radar encerrado, 60 milhas. 60 milhas, oeste de Salvador, mantenha as condições visuais. Chame o controle de Elza em 120, décima 1. Bom dia. Controle Salvador, passaredo 2223. Passaredo 2223, passando ao nome 60, chame centro Recife em 128, décima 8, alternando 26, décima 0. 288, 260, obrigado. November Alpha. Após para o regresso. Frequência livre, não há tráfego, desistência do controle é reportado. Torre Salvador, bom dia. Azul 4234, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0. Azul 4234, ali mantém fechando a 0. Ali mantém 1.0, Azul 4234. Salvador, azul 2796, informação 1. Salvador, azul 2796, informação 1. 120 graus, 1090 longe. Autorizada a decolagem, azul 4234. Na 6312, a sua identificação, desse mantém a 2 mil pés, voe direto Duna, autorizado final do ILS Straight, ajuste 1.0 no 5. Está presente, voe direto Duna, descendo para 2 mil pés, 1.0, 1.5, no ajuste, na 6312. Passou 981, livre de restrições em selo, desse mantém a 2 mil pés, ajuste 1.0 no 5, autorizado final do ILS X-Ray para pista 1.0. Autorizado, livre de restrições, autorizado final do ILS X-Ray, 4981.